Menino branco com mochila de estudante passou. Pela aparência o porteiro abraçou. Como morador, os homens de forma racional. Preconceito racial. Levanta o portão pro bonde entrar. Com a van e o arsenal viemos trazer o inferno delivery pra cada apartamento. Toque, toque, riqueza portátil. Oh, meus sentimentos por trás do zela. Dando olho mágico do se importante. Novos cheios de reclericoque. Nome dos nomes não relevante. É infomone, deu pitico, é como dica do dia. Mas preferimos lar de construtor. Dono de franquia, exposição em rede social, post diário. Levanta um perfil financeiro, gosto culinário. Sei quem é da aviação, quem tem concessão de televisão. Quem divulga a marca com jogador de seleção. A regra é esconder esmeralda de 18 quilates. Não fica vivo pra fazer denúncia no Depatri. Estaria no meu lugar, filho da puta rico. Se fosse o povo aglomerado no caminhão de lixo. Saindo na mão por cada produto estragado. Antes do gari recolher da lixeira do mercado. No hall dos bandidos. Sou nível juvenil, hackeia meu celular e põe no Intercept Brasil. Vai achar até plano de sequestro e roubo. Mas nada parecido com Delano e Moro. Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado. Por cada um de nós em fuga no Audi blindado. Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa. Merece inferno na torre, labareda por labareda. Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado. Por cada um de nós em fuga no Audi blindado. Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa. Merece inferno na torre, labareda por labareda. Viemos da aula de ética, valores morais. É obsceno a peporandade, 5 milhões de reais. Das coronhadas só por ter um quadro da renascença. Onde 23 milhões estão abaixo da linha da indigência. Não julga, são vocês que tem o telemarketing angariando doação. Pra quem não tem câncer de verdade, os MacBook, smartphone, relógio Montblanc. Cês recupera explorando empregada amanhã. A rugueira, a balança da justiça aniquilada. Quando só sobra educação de jovens adultos pra quebrada. Na fase escolar, vai roubar, vai trampar. Quando tiver 45, volta a estudar. Quero achar o paiol de arma de colecionador. Lava com sangue, certificado de atirador, caçador. Vocês no escritório com tapete persa. Praticam mais atentados que qualquer líder na cela. São vocês que articulam os carros metralhados. Que caem na nota de culpa dos membros do tráfico. Depois é só fala que é treta, entre cúpula cabeça. Que ninguém percebe a tática de limpeza. Se Gambé tivesse um pouco de informação, teria vergonha de montar diligência, operação. Pra tentar recuperar quantios pertences, financiados com a falência dos órgãos dos mais carentes. Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado. Por cada um de nós em fuga no Audi blindado. Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa. Merece inferno na torre, labareda por labareda. Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado. Por cada um de nós em fuga no Audi blindado. Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa. Merece inferno na torre, labareda por labareda. Vou aceitar você. Sonho de ser de um gote latino ou era desmoronar. Junto com o prédio invadido, nosso arrastão é o portal da transparência. Onde vejo de joelhos quem gera invisibilidade e carência. Desde Cabral, os mesmos sobrenomes no poder. A mesma árvore genealógica dizendo quando eu vou morrer. Desperdiçando em processo, criminais na justiça. Todo o gasto do ProUni, minha casa, minha vida. Por causa de vocês é mais fácil trombar um ET do que ver um no gueto sem denúncia do MB. Só quero uma fatia da herança escravocrata, que hoje é o pilar das grandes empresas e marcas. Quando forem fazer o retrato falado do ladrão, descrevo golpista com ar de morcego que roubou 1 bilhão. O que destrói os valores da família, né? A ascensão da minoria são os crimes da burguesia. Faço o meu pensamento de Maquiavel. Todo rico por natureza é um ser cruel. Merecem degolação, a la cartel com a mensagem. São esses os vermes que são grandes bolsões de vulnerabilidade. Por hora é nós nas torres pegando o din-din. Em breve vai ser carro-bomba como em Medellín. Tamo saindo com os RG, as imagens de monitoramento. Recomendo amnésia no Dake no depoimento. Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado. Por cada um de nós em fuga no Audi blindado. Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa. Merece inferno na torre, labareda por labareda. Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado. Por cada um de nós em fuga no Audi blindado. Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa. Merece inferno na torre, labareda por labareda.